Agora bebo, bebo, bebo, bebo, bebo. Agora eu vou pro cabaré. Agora eu sei que sou um homem satisfeito. Agora tô desse jeito, é prega, cachaça e mulher. Nicolas Batista, a explosão do Arrocha. Essa é nossa gente! Composição do meu irmão João Batista. Trabalhei tanto para conseguir dinheiro. Eu nem bebia nem ia pro cabaré. Aí comprei o meu carro e minha casa. Mas alguns dias me juntei com a mulher. A desgraçada me iludiu o tempo inteiro. Triste do homem que está nessa situação. Triste daquele que caiu numa cilada e se juntar com a mulher sem coração. Triste daquele que caiu numa cilada e se juntar com a mulher sem coração. Todos os dias ela dizia que me amava. Era amor, meu amorzinho, meu amorzão. E o dinheiro achava que nunca acabava. Até que um dia eu fiquei sem um tostão. Todos os dias ela dizia que me amava. Era amor, meu amorzinho, meu amorzão. E o dinheiro achava que nunca acabava. Até que um dia eu fiquei sem um tostão. Um certo dia eu saí pra trabalhar. Quando eu voltei, a mulher da minha vida ia indo embora em cima da nossa cama. Ela deixou um bilhete que marcou a minha vida. Ela se foi, nem sequer pensou em mim. Aquele amor que vivi foi ilusão. Me iludiu, passou a mão no meu dinheiro. Ainda levou meu carro e eu fiquei sem um tostão. Ela se foi, nem sequer pensou em mim. Aquele amor que vivi foi ilusão. Me iludiu, passou a mão no meu dinheiro. Ainda levou meu carro e eu fiquei sem um tostão. Agora bebe, bebe, bebe, bebe, bebe. Agora eu vou pro cabaré. Agora eu sei que sou um homem satisfeito. Agora estou desse jeito, é prega, cachaça e mulher. Portal bebo, bebo, bebo, bebo, bebo. Agora eu vou pro cabaré. Agora eu sei que sou um homem satisfeito. Agora tô desse jeito, é prega, cachaça e mulher. Agora bebo, bebo, bebo, bebo, bebo. Agora eu vou pro cabaré. Agora eu sei que sou um homem satisfeito. Agora tô desse jeito, é prega, cachaça e mulher. Bebo, bebo, bebo. Agora eu vou pro cabaré. Agora eu sei que sou um homem satisfeito. Agora tô desse jeito, é prega, cachaça e mulher. Quero mandar um abraço pro meu amigo Inho da Verdura.